se apresenta e representa o batalhão. Enganjado o som de bota, manda bomba no salão. E segue o som, se dá um tom, é porque é bom. Bata a continência quando ver o esquadrão. Exército de combate que ataca a Babilônia, que possui a rima mais potente que a própria bomba atômica. Fire, fire, aqui é vibe total. A pancada sai da caixa e a galera passa mal. Quero maicanos envolvidos, ganja clube sete velas. Não importa quem vier aqui, não vai fazer novela. Só amor, eu sentimento, tô pela música. Só dou valor pra quem valoriza a música. Serviu carta musical, promovida general. Combato com palavras, sentimento racional. Denuncia a imprudência da vergonha nacional. Então bata a continência, recupere sua moral. Enganjados, então bata a continência, bota. Reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Crew, estoura a vitrola. Amor à cultura que só nos informa. Enganjados, bata a continência, bota. Reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Crew, estoura a vitrola. Amor à cultura que só nos informa. O sol brilha pra mim, nesse frio na metrópole. Azar, sai pra lá, é. Eu quero a sorte, prometi pra mim que serei um vencedor. Agilidade ninja, sabedoria oriental tipo Aikido. No centro é sinistro, ambiente esquisito. Os corre todo lock, desoio no cofre. Aqui no clã, o compromisso é desde o início. Quem não tá com nós, se interna no hospício. É um vício, o vírus, uma nova epidemia. Te traz mais euforia que cheirar cocaína. Te dá mais energia que tomar guaraná. O b-boy vai quebrar, o jet grafitar. DJ solta o pancadão que as mina quer dançar. O MC cata o mic e vai rimar sem parar. Vá pela beirada, esse é o toque de recolher anunciado na levada. HIP, HOP. Então bata a continência, bota. Reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Crew, estoura a vitrola. Amor à cultura que só nos informa. Enganjado, bata a continência, bota. Reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Crew, estoura a vitrola. Amor à cultura que só nos informa. Em meados de 97 tudo começa. Os quatro elementos em um só me transformou. A negatividade do ar se evaporou. O break e o grafite dançou é pintão. A vida de um anjo que se superou. Buscando positividade vai que eu vou. Não fiquei parado, a flor já flutuou. O DJ e o MC tocou e rimou. Tô aqui, JMC, sou assim. Chega e vim pra explodir. Bota o fogo no estopim, ligeiras. Tô com os parceiros aliados. Família sete velas, enganjados, lado a lado. Eu mudo a química, invento outra ciência. Faço dessa nação uma nova potência. Bata a continência ou pague penitência. Com Timberland no pé, os malucos representam. Enganjados, então bota a continência, bota. Reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Crew, estoura a vitrola. Amor à cultura que só nos importa. Enganjados, bata a continência, bota. Reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Crew, estoura a vitrola. Amor à cultura que só nos importa. Enganjados, então bata a continência, bota. Reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Crew.